Realmente curva à esquerda, após no través norte da torre, reporta, previsto para fazer espera com curvas à direita, evitando o eixo de pouso da 17. Próximo, entendido. Entrando curva à esquerda, mantendo 1500 pés, vai ficar fora do eixo da, de pouso da 17, olhando curva à direita. Salvador, boa tarde, o Azul 2771, ciente da Mike. 2771, ação de identificação. Foi na proa de Mário para interceptar a chegada. NH1012, reporte para descida. Boa Mário para a chegada. Nave com destino ao quarto militar. Controle, Salvador, rádio operando 3290, informação. 3290, ação de identificação, deixa a via chegada da Mari para nível de voo 06070, NH1012. 060, na Mari, só a informação. LS 4076. 4076, complete final do procedimento, chame torre 1918-1195. 19576, boa. 2771 no contato radar 51 milhas sudoeste de Salvador. Sim, checa 3 autorizado pouso, pistão 0120 graus 109. Informa o tráfego tipo P3 da Força Aérea, mantendo espera no setor norte da torre. 7476. Boa tarde, contato radar na decolagem, escuta a via da El para nível de voo 360. Vindo via da El 360, autoriza Irumi, Oxaner 6213. Parte coordenação, Oxaner 6213. November Mike Alpha. O November Mike Alpha decolou de Índia com Índia, com destino Sierra Bravo de Santo Fox, acendendo para 3.500 com 2 a bordo, de acordo com o plano. 2771, ideal de descida. 0 vento, 120 graus, 009. Repouso, 4776. Está passando código 0203. Azul 2771, desça para nível 080, sem negar 1012. 2012, desce para 80. Atingiu 60, Oxaneme 3, confere. 56, desça para 2000 pés, sem negar 1012. 2012, Então, após esse sinalizar de 360, como que ele permanece aqui por trás? Permanece na tela do vento ou outro 360? Número 4, a transmissão foi meio baixa, por favor, repita, aí fica 7. Confirmar o final desse 360, a gente já pode se encaixar aqui por trás, vou manter na tela do vento ou outro 360? Estimativa, ingresso até na 200, agora até girar a base. Estimativa. 14076, no solo 32, já livrou e chama só, longo 201. 211, azul 4776. Voador, bom dia, passarelo 2230. Dia de decolagem, gente, chama 0, vento foram 30 graus, 99. Decolagem 0, boa noite, São 3. Alfa, Juliette, posição 3476. Salvador, passarelo 2230. Chega, passarelo 2230. Possibilidade de voadura? Chega, Yaman, passarelo 2230. Aman. Aman, Vander Mike Alpha, acione o código 5575. Vander Mike Alpha, 5575. Autorizado, passarelo 3560. Arma 356, deixa para 2000 pés, autorizado ali a 72, reporte estabilizada. Ok, 2000 pés, agora sim com 2012, 2012. Contato radar na decolagem, sobre a via PUCA para nível 350. Via PUCA 350. De Lima, Mike, Quebec, né? Quebec chama a torre. Salvador, azul 4463, posição 1, prospecto 1. Aguarda, 4463. Guarda. Passado travado, toque remete. Gente, o limpo 04, visual com mesmo, outro 0 toque arremetido, pistola 0 vento, 140 graus, 29. Dúvida com a tempo, tudo limpo. E771, deixa para 3000 pés, que é legal, 9012. Para 3000 pés ajustados, 2771. São 3290, deixa para nível 050, PNH 1012. 050, Mente a linha e mantém, cabeça de longe. Estou só remeteu aos 3,6. 30 curva esquerda, mantém o 1.500 pés, você aponta através do norte da torre. Voando curva esquerda, aponta 1.500 pés, aponta através do norte da torre. Na torre 198, decimal 95. 5,6, continua a sua expansão, lá de cima 0, informando o MAG iniciando a rolagem na cabeceira do 1-0, que é legal 1-0-1-2, reporta baixado travado, marca 2 externo. M254, decolado aos 3,8, chama controle 1-1-9, decimal 8. 9-8, até amanhã. Telemetria 5,6, informa o tráfego e espera no setor norte 1.500 pés B3 da Força Aérea. Telemetria 5,6, ajustado, livre pouso. Estou 0-0, Anderson 1-3-0, grau 0-0-9. Telemetria 254, voar na pré-direita. Autorizado Aracaju, nível 090, decola da 190 com curva esquerda, perfil de saída Conde via Golf 677. Aciona 0254 no transponder, controle opera 1-19-8. Então, 3290, deixa para 2.000 pés, NH 10012, autorizado ali a sexta da pista 10, reporta estabilizada. A 2.000 pés, a pista estabilizada já, 2.000. Boa, Azul 27 Jus, estabilizado no LS. Azul 2771, no final de 10000, continua a aproximação, agora uma autorização de pouso, NH 10012. A gente prossegue agora com 2.000. Autorizado, Salvador, Barra Grande, nível 125, decola da 17 com curva direita, ingressa corredor axé, conforme a rota do plano. Restrito 1.000 pés até a liberação do controle. Aciona 0121 no transponder, controle 1-19-8. Tudo 2230, desce para 3.000 pés, tem legal 9012. 3.000 pés, 1-0-2, passaria 4, 9, 7, 9, 8, 2. Matão, repara o sinal do estado de decolagem, boa viagem, ajuste meio curso. 3-1-9, pra meia-6-6. Olimpos 04, revisando o 3-0. Iniciando o 3-0, Olimpos 04, fomos tráfego nacional do 1-0, já passando marca 2-0. Tente, visão, o que te quer. Tente, China. Barra de Ana 2, Romeu Golfo, para acionamento. Autorizado acionamento na Aerostar, reporta pronto para táxi. Romeu, Romeu Golfo. Para acionar, chama pronto para táxi, Romeu Golfo. Sério? 0012, 119, 18195. Atorce. O 4463. Bom, 2067, que eu tenho informações. 2067 com 182 a bordo, 354, alterna Galeão. Liberdade, até o ponto de espera da 10, via parte 1 Índia, no ponto de espera do Iuno, 1895, Kenigão 2012. Liberdade, ponto de espera 295, 2067. Dário Mike Fox, boa tarde, informação em curso Mike, aguarda a cópia. Meu Deus, possível. Alfa 4463, contato radar na decolagem, suba via Coral para nível 180. Via Coral, nível 180, Alfa 4463. Pode rodar essa poeira de Coral, Alfa 4463? Autorizado, Alfa 4463, já presente lá na poeira de Coral. Poeira de Coral, 4463. Papá Romeu Golf, precisa para táxi, no táxi 5. Tente que liberar o táxi, eu posso mexer para Taringa, Romeu Golf. Já 3290, no solo 47, livre, à direita, chama o solo 1201. Direita, livre, 1201, 3290. Eu, Papá Romeu, Charlie, Mike Fox, Jorge. Papá Romeu, Charlie, Mike Fox, Jorge, na base, prossiga. Isso, para táxi. Charlie Mike Fox, autorizando o táxi na base, reporta na intersecção para inglês. Está no baixado para lá no Passarelo 2230. Passarelo 2230, avistado em computação à sua esquerda, T3 da Forfera, espera no setor norte, 1500 pés. Autorizado todos, o texto no 0, vento no 20 graus, na onde vamos? Vivo, pouso, Passarelo. Romeu Golf, autorizando ingresso na Papá, reporta na cabeceira no 7 aliado e pronto. Animax Fox, mantém a interseção. Código 2067, reporta visual com a TR Nacional da Lanzari. Afirma visual, cara. Posso passar indo mesmo, a TR da Passarelo ali, mantém a cabeceira no 0. Rosa Terra, de mantém a 0 pro 2067. Olhando o externo do vento. Hoje eu pus na perna do vento, outro 3-0. Felipe 04, ciente, mantenha o setor longe da torre em espera. Temos olhando a perna do código, não no 0. Afirmativo, eu tô ciente, tem que estender a perna do vento. Ciente, Felipe 04, longa a perna do vento, aguardando autorização. Afirmativo. Alongando a perna do vento, aguardando a autorização. Eu não entendi, poderia, tipo, gente mesmo? Ah, ok, sim, só um instante, cópia. Brasília, no 3-0, número 2, para a Cláudia, aguarda. 2067, ele mantém a cabeceira 1-0. Acima, tem 2-0. Autorizado, vou local Salvador com qualquer emitida por conta em risco em Garotos. Fono mil pés, decolagem da 1-7 com curva à direita, via corredor Axé. 01-54 no transponder, controle 1-119-8. Correto, já viu que elas confiam pelo menos? Para o fundamental de decolagem, torre 1-1895, que liga 1012. Solo, boa tarde, 2230, livrou na sua escuta. 2230, boa tarde, Alfa Juliette, remota 1-3. Alfa Juliette, remota 1-3, 2230. 1-867, cópia. Prossigo, 1-867. 1-867, autorizado Brasília, nível 360, decolagem da 1-0 com curva direita no perfil de saída da árvore após posição elefa. 17 é o peso Luna, 7 segue conforme rota do plano. 5052 no transponder, controle 1-19-18. Eu não curti essa aí. Árvore Alerta. Gente, a autorizado Brasília, nível 360, dia peso Luna 7, saída é a Argo. Atenção Elefa, decolada 10, curva direita. Zona 5052, o controle é 198, voo 1867. Correto, 1867, porta pronta no portão 8. Para, encontra-se agora em espaço Golf, para seguir com informação e alerta, chame na frequência 125.45, alterna 126.85. Autorizado o táxi até a saída do site 3. Direção, reporte-me através de... Reporte-me para a barra. Para a barra, meu gol. 04, na final longa, baixado travado com a caminhonete. Eixo Olímpico 04, avistado, é autorizado, toque remetido, pistão no 0. Frente 140 graus, 9. Livre para quem emitiu da Olímpico 04. Chama o controle voo 2067. 067 decolado ao 52. Chama o controle 1-19-18. 19-8, obrigado. Cliente, só instante cópia. O 2067, contato radar na decolagem, estuda a via da El para nível 360. Natal, que confere o número 2 para cópia. Faz a serviço também? Gael Leda Bidev. Autorizado táxi até o ponto de espera da 1-0, via Pátio Uninja, no ponto de espera do 1-1-8-9-5, que é legal no 0, no 2, Lima, Quilos Lula. Autorizado táxi até o ponto de espera da 1-0, 2-2-9-5, Lima, Quilos Lula. Juliette, Braço Delta, autorizado táxi via parte 1 até o parte 3. Autorizado táxi via parte 1 até o parte 3, aguardando a autorização. 5-3, copiando. Autorizado Serra Brava Uniforme Fox, nível 090. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil de saída Momo, transição Froti. Roda conforme. 5044 no transponder, controle 1-19-8. Autorizado Salvador, fala falso, pede voo 090, decolada 1-0, rotunda esquerda, Momo, transição Froti, 5044, 19-8, controle, Juliette Bravo Delta. Correto, Juliette Bravo Delta, reporta ao estacionar a parte 3. Juliette Bravo Delta. Salvador, muito boa tarde, está 3216, centro da marca, atualização Fortaleza. 3216, muito boa tarde, Mike, confere o número 2 para cópia, prepara Momo Froti. Vamos para o time. Jetsuri, mantendo o número 10. Jetsuri, mantendo o número 10. O meu gol foi autorizado a ascensão até o nível 065, que é legal no 0.2. Atenção até o 065, número 10. Reporta no 32 Norte, letra 1, número 10. Atenção, entrando com a esquerda, 1000 pés, reportará até 10 Norte. Olha, eu te informo que a intenção nossa agora é fazer uma remetida no ar. Gente, remetida do ar, no 04. Que horário? Correto, reporta pronta no portão 3. São 3-2-6 para Fortaleza, copia. Papa Romeu Charlie, Mike Fox, do Clube da 1-7, aos 5-6, chama controle, 1-9-8. Demora 1-9-8, então, bom dia. Missão Froti, onde intercepta o pêndulo 1-9, segue conforme a rota do plano. 5-0-5-5 no transponder, controle opera 1-1-9-8. Pesada de voo 370 para Fortaleza, de acordo com o plano de voo, peso 1-9, decola da 10, curva esquerda, Momo, Cogbo, Froti. 5055, transponde o contorno 198, tá? 3216. Correto, 3216, porta pronta no portão 4. Mandar quando pronto. Sendo transponde 034. Tá acionado 5034, foi limitado a 2 mil pés, senhora, se manter a proa. É pra manter 2 mil pés agora ou acessar o 260? Confirma novamente na fechando da Oscar. Gente, pilar de Sandy Arame, será reportado, né? Salvador, bom dia, 3804. Salvador, controle Salvador. 3804, passando identificação, deixa ali a chegada Mário para o nível de voo 080, PNH1012. Pegue a Mário, 102, 080, 3804. Vamos querer mais que deu coluna questão no 7, mas era consultante com a sua. Prossiga com 3204. Eu, Serra, Golf, Oscar, livre de colagem, pistão no 7, vento 130 graus, 109. Solicitaria a proa de moto agora presente? Pode coordenação, o 2067. 4063, serviço radar encerrada 60 milhas de Salvador, chame o controle de frequência 120 da Cimar Turma. Positivo, vamos chamar o controle ILEL. Mantendo espera, Lucas. Papa Romeu, Serra, Golf, Oscar, decolado ao 59, chama controle, 19, 18. Controle 198, Serra, o traço. Capatão Lima, quilos 1, ele vai falar de pista no 0, vento no 0, graus 8, 9. Pode dar uma mão, meu Thiago, o Thiago, decolando a nossa, está correndo, está chegando no meu pé. Quero que eu tenha Salvador, 1, 2, 2. Thiago, se Oscar mantém aqui a 1 no meu pé no corredor Axé, reporte de novo para da barra. A 1 no meu pé no corredor Axé, reporte da farol da barra, se é aguçado. O voo no 867, o PLB 176, 3 horas e 40, alternação 1. Eu sou sério, mantendo o número 10 em espera no setor norte, à sua esquerda. Positivo, chama o controle, Sérgio. Chamo, 119.8, controle. 98, boa. Corrente, sua ingresso na perna do vento. 04, 30 graus na terra do vento, agora para girar a base. Ok, estimativa entre 90 e 90, aguardando para gerar barulhos. Romeu, Romeu Golf, autorizado a central a nível 125. Gente, Romeu, Romeu Golf, reporte para você. Poderia, por gentileza, escolher o concentro e ver se autoriza a proa de fluido da presente, senhora? Afirma a proa de fluido? Afirma. Mais coordenação, Charlie Mike Fox. Alemão mais fotos da presença autorizada com arma pro de cuido. Entra autorizado pro de cuido, já olha mais fotos. Deixa o limpo 04, quando pronto, autorizado girar a base, reporta final do Nogero. Limpo, pode falar. Decolado ao 07, chama controle 1198. Controle 198, 1867, boa tarde. Transformador, boa tarde, 1867. Afirme, aeronave, chama controle. É o gol 1867. Tô com a minha vida. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1867, contato radar na decolagem, suba via Argo para nível 360. Via Argo para o nível 360, 1867. Trocar MT pistão no 071, no 0 Cruiser 89, no 04. Mesmo qualquer pessoa da Lentes. 204, completo final do procedimento, chama a torre 118, decimal 95. 895, 03284. 03 aguarda para o espetacionamento. Assiste a nave do 04 que já solicitou a iniciar e pushback e iniciar ataque. Fire up. 04. 04, bom dia, rotina aproximação e família pistoleta. Na escuta, 04. Fire up, quadrão. G2230 para cópia. Autorizado, vitória da conquista, nível 180, direto. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída a bora, eleva. Controle 119-8, transponder 5075. G2230 vai autorizar 1-0-1-0 para... Desculpa. 180 para a Estrada da Conquista, decolada 1-0, primeira curva direita na abre elétrica, transponda 5-0-5-5 e o controle 19, com a saída 2-2-3-0. Confirma a saída? Ao posto elétrica. Correto, chama para o espelho acionamento. Acionamento ao posto acionamento, 2-2-3-0. Quando já não se cruza. Acumulação. Autorizado de Papa, Xenéia 320. Boa tarde, Xené 6141, aciona identificação, deixa ver chegada Bonf para 4000 pés, PNH1012. Chegada Bonf, 4000 pés. Salvador, boa tarde, Golfo Uniforme Bravo. Prossiga. Golfo Uniforme Bravo, é, na 1 Romeu 43, autorização para reboque até o fica número 10, 41. Gente, vai para o fica número 10, da onde procede? 43 a 1 Romeu. Olha, pois 04 para interceptação da televisão. Charles, ingressa na Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa, guarda antes da Juliette, 3204. Pelo 978, economia de 3 horas, alterna a Teresina. Trilhado táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, chama 1-1-1-8-9-5, ajuste no 0-9-3-2 no meio. Índia, direita Índia, 139-5-14, ponto de espera, 1-9-0-9-2-3-2 no meio, muito boa tarde. Azul 489, autorizado, pushback, chama táxi. Correção. Aguarda pushback, 489, após o portal de Charlie 402 da retaguarda, autorizado. Juliette Bravo Delta até o corrigindo até o ponto de espera da 10 autorizada, ajuste 1012, quando lá 1-1-1-8-9-5. Até o ponto de espera autorizado, 1012, 1295, ponto de espera, Juliette Bravo Delta, boa tarde. Juliette cortou hoje. O azul 409. Já está com o operador de finger no lugar? Já estou sem o finger, mas sem já. Sim, então inicie o chama-taxi. Inicie o curso de chama-taxi. 3204, mantém antes da Juliette. Vai, antes da Juliette, 3204. Afirmo, mantém antes da Juliette. Mantendo antes da Juliette, 8, alterna 1-2-6-0. Recife 1-2-8-8, alterna 0 graus, 08 mais. Ativo fora na sinal, você consegue provar pra gente? Estou aí, Salvador, muito boa tarde, tá? 3216, ponte para 90 pra... 9321. Paterno. Esse aqui é o redor feito na saída do pátio 3. Chama na saída do pátio 3, Golf, uniforme bravo. 01-2, autorizado a ler essa pessoa, zero, reporte estabilizado. 2-1-0, estado para 0-1-2, reporte aéreo, essa pessoa estabilizada. Juco 089, emitiu o táxi para liberar a entrada dos portões? No 41, reduza sua velocidade para 2209. 2209, 2209. Salvador, 1255, a sua identificação, deixa via Bonf para nível 050, QNH 1012. Via Bonf, 050-012, Salvador. Senhora, nós chamamos o controle Oceaner 6315. Busan 3116, retorno 40 graus, 099, trazer decolar, após decolagem, contemplou até 2500 pés. Aqui é a trazer decolar, já faz decolagem, 2500 pés, mantendo a prova, tá? 3216. Juliette Bravo Delta, tá? Pista 0 Delta, tá pronto. Juliette Bravo Delta, ali mantém, pista no zero. Ali passei pista no zero, Juliette Bravo Delta. Torre, boa, Juliette 089, ponto espera. 089, boa, mantém, pode esperando, guardando. Mantém, guardando. 804, mantém o setor norte do campo, aguardando instruções para retorno, se for. Afirmativo, iniciando o curva à direita, mantendo-se ao no setor norte. Meia 141, reduza sua velocidade para 2009. 2006, meia 141. Salvador, muito boa tarde, está 32196. Está 32196, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível 370, você mantenha 2 mil pés. Confirme as instruções, saída Momo, foi solicitado manter 2500, mantendo a prova da pista. Segura a sensação 370, está 32196. 370, mantendo a prova, confirme. Salve Salvador, Golfo Uniforme Bravo. É, autorização para ingressar o Pátio 1 até a Pátio 10. Autorizado. Excelente, obrigado. Então a saída agora de coordenação está na 3216. Na saída, 3216. 04, se ingressar na canoa, tem que manter essa linha zero para a direita, mesmo jeito, de mesma forma. Tem dois aeronaves de decolar e mais dois para a bolsa. Sim, gente, vamos ter que decolar na Nordeste. O Juliette Bravo Delta, decolando 2-3, controle 1-9-8. 9-8, Juliette Bravo Delta. Sonar 6320, chame a torre 198, próximo 95. 295, Sonar 6320. Atingiu 41, chame a 141. É 141, eu deixo para 2000 pés, livre LS, sector da pista 10, reporta estabilizada. Autoridade LS, final 0, reporta, chame a 141. Controle, Juliette Bravo Delta, meu colô, passa teu pé, sai da lotar, vai manter a tua até 2500. Juliette Bravo Delta, contato radar na decolagem, após 2500, curva esquerda, na proa de lotar. 2500, autorizado voar na proa de lotar, Juliette Bravo Delta. Uno 255, deixa para 4000 pés, que é 1011. 4000 pés, 1011, 1255. Sonar 6315, acione identificação, deixa a chegada a mão para nível de voo 050, que é 1011. 050, descida a chegada a mão, ajustado 1011, o sonar 6315. Deixa 614, estabilizado, localizador da 10. Sonar 6141, repete o novo procedimento, chame a torre 118, decimal 95. Completa, torre 118, 95, 0410. Olha, Salvador, muito boa tarde, 3144 Transfer 180 para o 150 Recife, primeira marcha. 3144, ação de identificação, deixa a via chegada a Mari para nível de voo 060, PNH1011. 1011, 6 mil autorizados, dessa via chegada a Mari, 3144. Outra aeronave espera no setor norte aqui, então só vai ser autorizado a alinhar após a outra, segunda aeronave no final. Sim,